Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. É uma alegria para mim estar entrando na sua casa através das ondas da Rádio Mãe de Deus. Eu tenho falado sobre a história de vida dos homens da Bíblia. Por que é importante pensar neles? É importante porque eles são exemplos para a nossa própria vida como homens. Eles cometeram erros, mas tiveram acertos. Eles têm defeitos, mas muitas virtudes que podem ensinar-nos a como nos portarmos nesse mundo. Vivermos a vontade de Deus neste mundo que se perde como peregrinos. Eu tenho falado mais recentemente na história de Esaú, de José, de Israel e de Moisés, mais ultimamente na história de Aarão. Dentre aqueles que saíram do Egito, uma das figuras importantes também não foi somente Moisés e nem somente Arão. Mas Moisés tinha uma compreensão muito interessante a respeito do treinamento das pessoas. Moisés sabia que toda obra de Deus deve haver uma preocupação importante na liderança, que é formar líderes. Líderes que virão a sucedê-lo. E muito da formação destes líderes acontece na prática. Nós estamos muito mal acostumados com a ideia de que mandar as pessoas para as escolas, para faculdades, para seminários e programas de pós-graduação farão com que elas realmente aprendam os seus ofícios. Há pesquisas dizendo que muitas dessas pessoas que vão frequentar faculdades, escolas, faculdades de pós-graduação, essas pessoas começam a acumular um importante conhecimento técnico sobre os assuntos. Mas sabedoria vivencial de quem consegue enfrentar os problemas do dia a dia dificilmente se consegue nesses locais. E Moisés sabia. Na época de Moisés, as pessoas aprendiam na prática, sendo tutelado por um homem mais velho que tinha um conhecimento. Havia a relação mestre-discípulo, havia a relação do que diz provérbio do ferro que afia outro ferro. E esse sempre foi o modelo do Evangelho. O mestre ensina aos seus discípulos. O pastor ensina às suas ovelhas. Moisés ensina a Josué. E é importante esse ensino porque ele saberia que ele não viveria tanto tempo quanto gostaria. E que precisaria, sim, viver, formar um outro jovem, uma outra pessoa para seguir. Seguir liderando o povo, seguir mostrando o caminho e a vontade do Senhor. Josué passava o tempo inteiro ao pé do monte quando Moisés subia para pegar as tábuas. Passava muito tempo na tenda da congregação, na entrada da tenda da congregação, para saber a vontade de Deus. E quando Moisés vai embora, quando ele morre, é ele que termina o Pentateuco e conduz o povo para dentro da terra de Canaã. Divide a terra, luta, vê as maravilhas de Deus, pois faz o povo passar de pé enxuto o Jordão. Vejam, Josué é um homem que foi preparado. Eu e você provavelmente, vivendo na época que vivemos, não fomos preparados nem para sermos bons homens, nem bons maridos e nem bons pais. Nossos pais deveriam ter nos ensinado isso. E feliz o homem aonde o pai cumpre a sua função. Ensinar aos filhos o modelo de homem que ele deve ser. A estar preparado a enfrentar os desafios que lhe aparecerão durante a vida. Eu e você precisamos de boa formação. A reflexão que eu faço para com você, desejo fazer com você agora é que você precisa utilizar todo o tempo necessário. Buscar ter perto de você homens de Deus que possam lhe ajudar a ter uma boa formação na vida. Uma formação integral, espiritual, física até, psicológica. Você precisa de homens mais velhos dos quais você pode aprender aquilo que você não sabe. Você precisa ter pessoas preparadas, sábias e idôneas, para lhe corrigir se você estiver errado. Você precisa ter perto de você pessoas que estão em comunhão profunda com Deus, para lhe apontar o caminho, para que você possa prestar contas da sua vida. Não, isso não é cargo só da direção espiritual de um padre, de um sacerdote, mas de todo o corpo de Cristo. O que seria de Paulo se não fosse Barnabé? O que seria de João Marcos se não houvesse um Pedro? O que seria de Policarpo se não houvesse um Irineu? Veja, eu e você precisamos ter, sim, pessoas com quem possamos confiar e abrir os nossos corações. Louvado seja Deus por Moisés, que ensinou a Josué. Aprendamos com eles, com todos os apóstolos, com todos os exemplos de mentoria. Eu e você precisamos ser mentores de nossos filhos, de nossos jovens, de nossas famílias. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo podcast.